chega na hora, ela vem ao longo dos anos. Mano, põe na cabeça, pistola é engano. Desarme os ânimos na saga insana de campana e pro do cano. Do time pra ganhar fama e no fim entrou pelo cano. Pera aí, foi pelo crânio, aprendeu que o crime é quente. Só que na marra impresso o teco, cravaram na mente, entende? Mas quer tá no corre de Nox, prefere ser Loki. Mas um simples toque na Glock, miolo chove lágrima de Cristo crucificado por nós. O gesto mais lindo já visto, benéfico até demais. O pai com seu imenso amor deu seu filho e nos salvou, desandei. Mas refleti, notei que minha cruz pesou logo. Me ajoelhei e a Deus entreguei minha vida. Não aguentava mais as dores e o fogo santo me teve. No misericordioso, bondoso, encontrei saída. Minhas feridas foram curadas e hoje dele tenho sede. Misericórdia, Senhor, pois o Deus desse século há muito cegou. Resplandeça seu evangelho, armamento bélico. Tira das nossas vidas, desarme o coração e a mente homicida. Misericórdia, Senhor, pois o Deus desse século há muito cegou. Resplandeça seu evangelho, armamento bélico. Tira das nossas vidas, desarme o coração e a mente homicida. Misericórdia, bom mestre do vulnerável terrestre. Desce o bálsamo aqui nesse minado campestre. O maligno se torna benigno ao seu agir. Não há indício de malefício que não possa extinguir. Vi, poeta das trevas se torna profeta da luz. De bandido arremite, eu vi profetizar Jesus. Hoje reluz, onde nas antigas só sombra de capuz. Na brisa da vida curtindo lombra, mesmo sem pente. Granada tava armada até os dentes. Tirava os crentes diariamente na sua goma, várias na mente. Danada sai logo da frente, lixo de gente. Felizmente cês não me toma, mas Cristo desarmou a bomba mais hábil que o gato. Sua ruína foi cancelada na cruz, pagou seu resgate. Pois ele converte os males em bênção. Robin Hood toca nele pela fé que faz sair virtude. Não seja mais um retardatário nessa corrida maluca. Itinerário funerário, isso não, eu tô na busca. Vem você também de encontrar algo que apraz. Longe de Deus ninguém é capaz de achar a fórmula mágica. Misericórdia, Senhor, pois o Deus desse século há muito cegou. Resplandeça seu evangelho, armamento bélico. Tira das nossas vidas, desarme o coração e a mente homicida. Misericórdia, Senhor, pois o Deus desse século há muito cegou. Resplandeça seu evangelho, armamento bélico. Tira das nossas vidas, desarme o coração e a mente homicida.